Muitas coisas são mensagens. Pois o Espírito da Terra aprendeu o que vai acontecer mais tarde com eles. Claro. Sobre outras formas. É, entendeu? Tem filme que passa na Terra, de inspiração de co-criador, para os cinemas das zonas abissais. Isso aí. Fala. Passa aí, tudo bem, bonitinho. Pra eles verem o que, que espera, né? Mas você acha que eles acreditam? Não? Não, tô nem aí. Eles querem levar muitos com ele para formar exército. E pode acontecer de até hoje alguém que nos assiste ou que está andando na Terra correr esse risco de ser um desses que podem ir ainda, se deixar se levar e tornar-se parte desse exército? Quem não se ama, quem não se valoriza, já está sendo recrutado. Recrutado. É verdade. Se a pessoa não se ama e não se valoriza, se a pessoa está indo sempre para baixo e nunca para cima, esse está próximo de ser recrutado. Se ela tem um pé dentro. Nossa. Porque gosta sempre de ser bajulado. Não consegue ter esse dom para si mesmo. Se autovalorizar. Prefere que os outros autovalorizem. Já é recrutar. O outro que vive ali robotizado é o externo que comove e direciona não só os sentimentos, mas o psicológico dele e o físico. Pelo amor de Deus. Verdade. Esse está mais preso ainda. Mais preso ainda. Meu Deus. Você pode dizer mil coisas a ele que ele não entende. Sabe o que é uma misericórdia deturpada? Sabe o que é um... Deturpada. Deturpada. A humildade deturpada. Nossa. Sabe o que é a bondade deturpada? É bem aí. E é sutil, porque eles acham que estão... Camaradas, que acham. Estão no direito deles. Estão. Eu vou dando o meu direito. Sou gostosa, sou bonita e quem quiser provar que venha morder, a ver se eu deixo. Claro, claro. Então, por ser sutil, eles continuam nessa do vitimismo, achando que está alimentando e angariando pena alheia como tesouro para levar não sei para onde. Palavras tão bonitas que eu vou dizer. Mas perfeito não existe, oh. Senão não sou da estragar. Oh. Meu Deus, isso, moço. É. Meu Deus. Então, o universo co-criador, através do som, influencia o universo material. Isso. E tem pessoas no mundo que conseguem antenar esses sons que aqui chegam. Isso aí. E a senhora disse, eles passam 10, 20 anos repetindo o mantra. Repetindo o mantra. Para? Para o desenvolvimento planetário ser mais rápido. Isso. Transformar os códigos da matéria. É isso daí. E libertar. E libertar. Isso ativa o DNA humano. O DNA humano é elétrico, quantas coisas, moço? É. Técnica. Não, isso é técnica. Amar Jesus, Jesus como eu já amei. Daí, isso. Daí acende o duplo etéreo. Daí. Precisa demais. Não precisa não. Passa pra gente uma mensagem final. Explicando por que é importante buscar, se esforçar para compreender isso. Porque com o Novox a gente entendeu. Quando é um assunto sério, que é para entender, a pessoa fica com sono, faz barulho na casa, criança que chora, É o marido que liga, é o problema no trabalho. Tudo acontece para tirar o foco do estudo. É verdade. É, não é? É. Então, por que que é importante a pessoa se esforçar de forma redobrada para compreender o que está sendo dito? Até hoje, se me der licença de falar de outro jeito... Pode. As pessoas liam um livro, gostavam muito e passavam a outro. Uhum. Depois esse foco se começou a perder. Já começou a ler o livro, já não chegou ao fim. Uhum. Passou para o outro e disse que leu. O outro vai na mesma zoada. Corrupto? É, isso aí. Ah. O que acontece agora, para aproveitar a humanidade, é uma coisa que você dá pouco disso aí aos meus meninos, uhum. Foi muito interessante. Uhum. Agora fica para toda a vida. Fica o vídeo. É ou não é? Isso. Daqui por 30 anos você vão lá ver e tá lá. Sai não. As palavras da Lilith, dos espíritos, claro. Estão lá. E é impossível um espírito dizer que não deu passagem ao conhecimento. Que não porque deu ele... para ter acesso ao conhecimento. Isso, porque ele deu. Teve oportunidade. Olha aí. Uma oportunidade que as pessoas têm é de ver esse seu trabalho e de primeiro se sentir feliz porque pode ouvir 5 minutos e dormir 1 hora. Acorda 1 hora, ouve mais de 5 e vai assim devagar. Perfeito. Bom, chegou o final do mês, já ouviu tudinho. Pode ser o primeiro, mas não interessa. Vai mais pouco e bom. Do que muito e ser muito chato. E que vai estar sempre ali disponível. Olha aí. Graças a Deus. Fique em paz. Que Deus ilumine vocês. Porque Deus que ilumina, gera luz, não cria. Os deuses impõem a fome para que os homens se percam. Com o externo. Com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do criador. Não. O caminho do criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Interno. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? O sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados pelos planetas. Dona Lilith. Fala. Quem é que escolheu esse nome? De onde que veio? Olha esse nome. Foi escolhido por mim. Porque na linguagem... dos deuses, Lilith significa liberdade, luz, entendeu? Na linguagem dos deuses. Na linguagem humana é uma coisa muito comum. Que nem vou falar porque é tão vulgar. Vulgar, mas eu já vou, ainda vou ler umas coisas vulgar aqui para a senhora. Tão vulgar. É. Uma coisa que nem tem pés na cabeça. Eu não vivo para alimentar cabeças doentes. Eu vivo para alimentar cabeças sadias. Uhum. Meu nome significa luz e liberdade. Pronto. Entendeu? Claro. Então, a senhora quer completar alguma coisa? Pode não, dar. Pode falar aqui. Então, como colocar luz e liberdade no contexto dessas palavras que eu vou falar? Arcanjo Miguel, Arcanjo Lúcifer, Jesus ali no momento de encarnação, mas vivendo tanto a quarta quanto a terceira, e o encontro com... Javé e Jeová Porque aquilo ali foi meio que constrangido a acontecer. Eles não vieram de bom grado. Não vieram. Ah lá. Em relação a isso, quando Cristo chamava... Quando Cristo... Chamava, quando Jesus chamava... Uhum. Aquilo quase não era um chamamento, era uma ordem de comando. Oh. Porque as coisas no Cristo funcionam assim. É pra vir, é pra vir. Vamos preparar a verdade. Vamos ver quem está pronto para a aceitação das coisas. Quem está pronto para ouvir, para modificar. Cristo era bem prático. O Jesus, que Cristo significa iniciação. Entendeu? Iniciação a uma natureza co-criadora, porque Cristo não é só Jesus, não é só Vishnu, há muitos outros. Então, esses camaradas, quando foram invocados, não falando do medo dos apóstolos, que foi constrangedor, que eles falaram que era Elias, que era Moisés. É, mas isso, como é que alguém que cai desmaiado pode ter a consciência das coisas? É contraditório, moço. Aí foi uma invenção ali, proposital. Das grandes. Para despistar. Para despistar as coisas. E veja que eles são invocados e aparecem os dois na presença de Jesus. No entanto, Jesus sabia de que um não sabia do outro e o outro sabia dos dois. E começou falando para aquele que sabia dos dois. É, faz sentido. E Jeová olhava para Jesus, que falava para o lado. E Jeová olhava também para o lado. O que se está passando aqui? E Cristo não era daqueles seres, no início da sua missão, de explicar muitas coisas. Ele dizia as coisas nua e crua. É assim. Uhum. Tem que ser. Uhum. Porque se são criadores, tem que pelo menos pensar mais alto do que os homens. Jesus falou de tal forma que Jeová não teve dúvida do que estava acontecendo. Uhum. Que ele estava sendo atormentado e dominado por uma outra energia. E ele falou para Jeová e disse, você e o pai e você são um só. Foi quando Jeová ficou assim, peraí, eu sou o pai, então quem está aqui? Eu sou o quê? Sou filho? Tenho um pai? Não tenho mãe? Porque fui eu que criei isso tudo. Foi quando ele caiu em si, que não criou nada. Ele fez, ele era pau mandado. Claro. Ele fez essas coisas todas. E então ele, nesse momento, Jesus manda um para cima e outro para baixo. Nesse momento, Jesus manda um para cima e outro para baixo. E outro para baixo, claro. Nesse momento. O que não foi da grato nem de um nem de outro. Porque iam para realidades mais infra do que pensava. Já vem mais abaixo, o outro mais acima. Então é infra, tanto para um quanto para o outro. Que é isso, infra? Infra significa inferior. Se Jeová parte para uma dimensão superior, ela se torna inferior para ele, porque ele não vai entender nada do que se passa. Jeová. Ah, bom. Já vem, vai para baixo, vai ainda mais para uma negatividade, ele vai ter o desprazer de sofrer cargas espirituais mais densas. Ou seja, morar no lixão que ele mesmo criou. Olha aí. Entretanto, Lúcifer, tinha vindo antes de Cristo preparar o caminho de Cristo. A estrela da manhã foi ela que voou nos céus para guiar os pastores. Os reis magos, perdão. E um deles era... os pastores. Ah, é? A estrela da manhã. Tinha pastor também? Tinha pastor, sim. Ah, que foi lá, né, na manjedoura. Sim, foi. Porque aí o cabrito se torna um animal sagrado. Não só para o Cristo, como para o próprio Xalá. E qual que é a chave desses reis magos, onde Baltazar fazia parte? Esses seres faziam parte de estudiosos da astrologia. Esses seres faziam parte de um grupo de estudiosos da astrologia. Uhum. Que todos eles eram reis. E quando eles vieram, seguindo a cena da manhã, foi quando eles tiveram a noção daquilo que eles estudavam era valoroso. Porque até então, quando não passa de um estudo e as coisas não passam daquilo, a pessoa chega a duvidar até do que estuda. Mas quando a coisa começar a avançar mais para cima, aí aquele que estava em dúvida deixa de estar. Jesus beneficiou muito eles, e menino. Porque eles beneficiaram muito Jesus, e menino. Jesus, ele nasceu em Patras, mas ele foi abençoado por ouro, mirra e incenso. E ele foi abençoado com essas coisas. Não faltou nunca pão a Jesus. Nem o quê? Nunca faltou pão a Jesus. Ah, tá bom. Entendi. Nunca. Porque o dinheiro José investiu numa carpintaria. Ah. Tanto no Egito como em cá. Nessa andança espiritual de omnisciência, omnipresença e omnipotência, que a humanidade tanto procura saber onde é que Jesus passou. 12 anos. Doze anos. Uhum. Que ninguém sabe onde ele andou. Ele esteve no Egito. E quais eram as melhores escolas que existiam? Do Egito. É. Foi aí que os rishis, muito antes, sentaram no espaço. Não gosto disso. Falo pela história que eu conheço, sentaram no espaço. É, mas abrindo um parênteses, o que a dona Lili está querendo dizer é que dá para viajar no tempo. É, está aí. Fala. Então, Jesus tinha mestres ali, muito bons. E os antigos rishis da Índia, eles aprenderam com o povo egípcio. Não aprenderam nem com Shiva, nem com nada. Nada, nada, nada. Eles aprenderam com o povo do Egito. Que é uma civilização que representava... Uma civilização extraterrestre. De capela. Que apareceu sem ninguém saber. Olha. Ninguém sabia. Aqueles eram valentes, perturbadores, e vinham escravizar o povo que já atacava, que já castava, e eles vinham escravizar. Já 25 mil anos antes de Cristo, já eles castavam. 75 mil anos antes de Cristo, já os egípcios castavam. Então veja que toda essa evolução hoje que está na Terra provém de um só povo. E olha que esse era um povo que não precisava de muita coisa. tinham naves onde eles iam escolher os alunos para fazer evoluir um planeta, para fazer evoluir uma civilização num ponto distante de outro, para que tudo evoluísse dentro das iniciações de Faraó, que é as iniciações de Ká, da energia Ká, sob o poder de Ra, com a energia do Anki, o sopro da vida. Então veja que quando chegaram a civilização hindu, eles conseguiram criar um ser que não existia naquele continente, que era o ser negro. E eles criaram com mantras, montaram um corpo, porque eles eram criadores. Ah. O mantra que eles tinham era puro movimento de átomos que se moviam muito rapidamente e construíam um corpo. Dois corpos foram construídos. E através dos dois corpos surgiu toda aquela civilização negra ali, do Vale Hindu. Jesus, ele aproveitava essas viagens que eles faziam. Jesus era uma criança muito culta. E Jesus aprendeu muito com o seu mestre. Que era um mestre criador, mas de qualquer forma, já tinham perdido o espírito, já há muito tempo que já estavam aqui na Terra, tinham perdido aquele espírito de escravizar. Entendeu? E aprenderam a última lição, foi com o povo hebreu. Que se foderam e morreram e depois aqui seguiu das cinzas. Entendeu? Jesus esteve aí, Jesus viajou com eles. Porque o povo pensa que certos povos eram muito atrasados, estão muito bem enganados. Certos povos da Terra, não vai existir nunca na Terra povos tão avançados quanto eles. Os incas, os maias. Nem esses. São todos derivados do povo egípcio. Todos derivados, meu querido. Todos derivados. Respeitando o culto de cada civilização. Veja, as pirâmides eram tudo construídas assim. Mas com o afastamento do conhecimento, entendeu? Porque os primeiros egípcios que tinham aquelas naves supervelozes, esses tiveram cá até a era de Jesus. Depois desapareceram sem ninguém saber o rastro deles. Voltaram outra vez para a capela. A pedido do próprio Jesus. A pedido do próprio Jesus. Assim foi, assim aconteceu, assim foi. Jesus, quando voltou, ele teve que fazer todo o processo criador. O que que eu quero dizer com isso? Teve que fazer aquilo que estava escrito nas escrituras daquele povo, de onde ele teria que nascer e libertar muitos outros povos submetidos ao subjugo das trevas do astral, das trevas de Roma e das trevas dos hebreus. Muito povo estava submetido a eles. Samaritanos, até publicanos, que eram cobrados de impostos, até eles estavam submetidos a esse povo. As coisas começaram, então, a andar no sentido que Jesus teria que sair do Egito e teria que ir para Nazaré. Em Nazaré, Jesus fez coisas muito bonitas. Em Nazaré, Jesus fez. A primeira cura que Jesus fez foi em Nazaré, a um sujeito que andava fugido, chamado Caio. Eita. Foi a primeira cura que Jesus fez a esse sujeito. Olha aí. Peraí, fala do Caio. Né? Daí? O Caio. Do Caio? Esse é um espírito que andava fugido do imperador de Roma. Uhum. Porque ele manteve uma ligação de homossexualidade com o imperador Júlio César. Certo. Então ele teve que fugir. Porque ele disse assim, não quando quero ele, mais. Não quero mais. Quando ele ia para fugir, ele é pego pela guarda do imperador, levado, jogado nas galeras de Roma para combater. Olha, não durava mais que 3 anos, aquilo durou 8 anos. 8 anos. Até que a pessoa que estava lá, esse centurião que estava lá, é centurião, se não for, me perdoe, que estava nas galeras comandando, liberou ele. Falou, você resistiu até agora, você merece. Ele merece. Mas não liberou ele de liberdade. É. Foi vendido para gladiador. Gladiador. Fez o seu percurso e conquistou a sua liberdade. Esse cara. E quando ele ganhou a sua liberdade, já Jesus já não estava mais. Não estava mais. Já não era o Jesus que ele conhecia. Jesus menino. Já era uma energia diferente do homem. Deixa eu ver se eu entendi. No começo, antes de César acabar com a vida dele, por ele dizer não, ele já tinha conhecido Jesus? Não, claro. Ainda não, porque ele estava em Roma, criatura. Isso, certo. Estava em Roma. Isso. Jesus estava no Egito. Daí quando soltaram ele lá perto de Belém. Isso daí. É? Isso aí. E aí? Mas ele não vai conhecer Jesus em Belém, porque Jesus era uma criancinha. E ele chegou lá... Era de berço. Ele chegou lá já meio acabadão. Meu capitão mesmo ali, desgasto. Que lutou muito e viveu e se libertou da escravidão. Se libertou da... Perdão. Se libertou da escravidão de uma forma que ele não queria. Porque ele teve que matar para se libertar, para conquistar a sua liberdade. Claro. Entendeu? Mas igual o Krishna disse para o Arjuna. Tem que fazer. É. Entendeu? É. E essa pessoa vai ver Jesus anos mais tarde. Jesus faz a primeira cura a esse sujeito chamado Caio em Nazaré. Nazaré. Esse sujeito sai de Nazaré e vai para outro lugar. Como escravo. A ideia de que Jesus, criança, ofereceu lanchinho para ele era só paliativo? Ou ofereceu mesmo? Ofereceu. É? Ofereceu. Como é que foi essa interação? Porque, veja uma coisa, ele era escravo, estava junto com os outros. Corrente nos pés. E Jesus olhou para ele pequeno, levava lanchinho na mão que ele costumava levar. Isso. Parou e entregou para esse. Mas naquela época ele estava leproso. Leproso, sim. Aí tocou, né? Mas ele tocou e ele melhorou, sabia. Mas a escravidão, meu amigo, é uma coisa que persegue o espírito. Uma coisa que persegue o espírito. E quando persegue o espírito de tal forma, de tal jeito, meu Deus do céu. E vou dizer que um espírito que está destino mal traçado que diz que não, é um espírito que vai levar a vida toda com as trevas em cima. Ah. A vida toda. A senhora está dando exemplo dos dias de hoje que a gente ignora a responsabilidade sobre os nossos atos. Olha aí. De ignora a necessidade de agir com sobriedade. Olha aí. Claro. E vive quando não tem a verdade dentro deles, não reconhece. Passa o tempo a criticar a todos. É mais fácil ouvir mentira. Olha aí. Do que ouvir verdade. Isso é bem assim. Mas você sem todos. Isso, olha, você sem todas as coisas. Em todas essas coisas funciona assim. Claro. Funciona assim. Isso. Mas falando de Jesus. Isso, e caiu e aí tocou e que fim que deu. Depois ele tocou. Depois sucedeu muita coisa aqui. Que um dia eu falarei desse sujeito para vocês. Por que a senhora trouxe a ideia do Caio? Porque foi a primeira cura de Jesus? Entendi. A primeira cura de Jesus. E ele voltou a encontrar com Jesus? Anos mais tarde. Ah, entendi. Por isso que ela falou, daí ele já não era mais aquela criança. Não era mais aquela criança, moço. Era um homem feito. Uhum. Ah, deixa pra lá. Isso até sensibiliza a mim. Não é o meu medo, é a mim. Isso até o quê? Sensibiliza? A mim. E é? Verdade, moço. Verdade. Por quê? Porque eu experienciei a reencarnação humana. E senti na carne. Porque é que às vezes um ser chora. Senti na carne essa. Não nessa, na outra. Uhum. Porque quando um ser chora e ri. Uhum. Entendeu? Aí como Deus é encarnada, eu aprendi muita coisa. Mas você não cruzou o caminho desses dois, né? Entendi. Encarnei perto de Jesus. Mas não tive encontro com ele. Então todo mundo que teve encontro com ele tinha parte na proposta da mudança do sistema criador para co-criador. Para co-criador. Até as pedras do chão estavam preparadas, moço. Porque se você chegar aqui e tirar um azulejo daqui, você está interferindo com o karma daqui. E vai ter que ser movidas muitas energias para fazer substituição daqui. Isso. E as pedras que estavam marcadas jamais poderiam ser movíveis. Para não alterar o caminho. Isso é muito mais profundo do que aquilo que se possa pensar. Por que emociona a senhora? A vida do outro moço. Porque a gente se emociona com quem sofre. Uhum. Com quem não tem mais. E que já não sabe a quem há de pedir. A quem foi desprezado. Você entende? Foi desprezado. E eu não queria que ficasse confusa aqui uma coisa. Uhum. Que eu quero ver esclarecida. Uhum. Caio teve 8 anos numa galera, foi dado para a escravidão, daqueles de lutar. Conquistou o seu papel. Por que ele conquistou? Porque ele lutou mais? Não, porque adoeceu. E jogaram ele embora. Entendeu? Ele preso acorrentado, outros acorrentados. Porque naquele tempo, quando se apanhava leprosos, se acorrentavam eles todos e depois se levavam lá para a escova. Você não entende? Ah. Agora que entendi. Eu falei, de onde ela tirou essa informação? Tava lá. Da corrente que não essa tinha. Aham, aham. Esse ser, quando chegou lá, foi liberto, foi retirado de lá. Porque quando chegou lá, não teve nada nele, que é esse, mas ele tinha, agora não tem. Aquele lanchinho que ele comeu, daquele menino que corria, olhou para ele. Triste. E o toque na perna. O toque na perna. Uhum. Tudo é muito profundo, moço. Veja que aquele que vive sob o sistema de pensar que vai já embora, que não tem chance nenhuma. Isso é só essa movimentação de energias, de esperança, que talvez possa acontecer alguma coisa. Olha aí. Não deixou mais a vida desse negro, né? Olha aí. Caio era negro. Um negão bonito. É, parcelo se interessar. Negão bonito, bonito, bonito. Uma história que merece um livro. Merece. Pensa até no cavalo. Pedi ao João. Essa. E o cavalo disponibilizar o tempo. Que você vai gostar. É. Uma boa história para a pessoa. Uma história de perseverança, garra. Para a pessoa poder ajudar outras pessoas, não é? Quando estão com uma simples coisa que desistem das coisas. Entendeu? E aquele não desistiu de nada. De nada. Até o último minuto. Até o último minuto. Mas Jesus, falando de Jesus já, em Belém, Jesus, ele é um camarada que se refugiava nos templos e falava dos evangelhos, do perdão, falava do livro da Tora, sem nunca ter conhecido ela. Jesus falava aramaico, falava hebraico, falava egípcio. Jesus falava as 4, 5 línguas. Grego? Grego também. Uhum. Por isso é que lá o outro camarada, a gente, que muita pessoa que é boa, ele come bonzinho e não consegue. Não consegue. É, não consegue. Judas Iscariotes. Não consegue. É, que ele tenta querer enganar Jesus porque ele falava grego. Só que ele não sabia que Jesus sabia falar grego. E Jesus entendeu os diálogos que ele mantinha com os outros. Quem é mal nasce sempre próximo da luz. Aonde? Deixa eu ver se eu lembro do nome do camarada, que eu não me lembro de todas as coisas, não é? Deixa eu ver o nome do camarada. Aquele camarada que estava junto com Jesus, indo do lado de Jesus o Gordo. Em que situação? Barrabás. Ah. Barrabás andava sempre ali do lado de Judas, perto de Jesus. É. Jesus entendia tudo. Tudo. Quando ele não sabia a língua, ele perguntava aquele espírito que tudo sabia. E que estava como guia espiritual dele. Lúcifer. Oh. Quem mais podia estar? Quem mais ia aceitar uma missão divina? Sim. Com aquele... Daquele cabedal, daquela grandeza, né? Quem mais poderia assistir são aquele que dizem que cospe na cara de dar luz? Jesus só confia mesmo nesses, pronto. Jesus só confia mesmo nesses. naquele que lhe cospe na cara de frente. Porque Jesus tem a oportunidade de limpar. Agora que cospe por ele nas costas, Jesus não tem a oportunidade de limpar. É. Nem sequer de perdoar. Porque Jesus não se preocupa. Quem foi que me cuspiu? Entendeu? A estrela da manhã, enquanto Jesus resolvia as coisas na terra, na superfície, a estrela da manhã criava cidades no astral. As cidades do som. Cidade de som. Que dava a época que o povo lá embaixo criava a cidade do movimento. Isso aí. Igual não volta escrito. Veja uma coisa. Lúcifer tinha a capacidade de som, de luz, de seus movimentos. Lúcifer criava essas cidades com essas três potências. Ah, não era só som. Era só o som que produziu o eco. Entende? Porque assim, eu entendo Novox quando ele diz. Uhum. Porque quando ele fala de som, a outra energia já vem integrada. Já vem integrada. Sim, porque é Deus. Isso se percebe perfeitamente. Entende? Porque se aquele é um movimento, o outro é um co-criador, aplica o movimento, aplica o som com poder criativo, é porque tem a luz agregada. E o movimento. Entende? E esse movimento também. Então ele criou todas as coisas que quando Jesus, ele deixou os infernos, ele separou as coisas. Então aí a besta ficou presa. Então, daí confinado a um só espaço. O astral já não era mais dominado por esses seres. Já não era mais dominado. Daí que chegou Exu. Daí chegou Exu. E dominou as colônias. Dominou as colônias. Foi entregue muitas chaves. Os maiorais, né? Maiorais, tudo aí. Tudo trazido certinho e direitinho no momento certo. E que vieram das diferentes galáxias. Das aqui, diferentes galáxias. Aqui ficaram com Jesus, não foram para mais lugar nenhum. Isso aí. Uhum. Jesus foi e eles ficaram. Uhum. A estrela da manhã foi e eles ficaram. Mas a ligação existe sempre. Sempre. Essa ligação é eterna. Pode estar dizendo. Todo mundo pensou com som, que pouca vergonha. Nós estamos mais despertos que ainda há pouco. Não é mais. É mais um pouquinho. Então Lucifer, ele teve a missão de co-criar a cidade no astral. Quando os espíritos chegaram, tudo era bom, tudo era uma maravilha. Mas antes, olha que bonita. Antes foi uma coisa estrondosa que passou. Lá em cima era necessário colocar em atividade que alguém iria ter que falar para apresentar o reino de Deus. E quem é que foi escolhido para isso? Eles escolheram Elias. O pior daqueles judeu criador que matou 500 e não sei quantos, 40 sacerdotes para ele. Então ele foi tirado do sistema de criação no astral. E o próprio Lúcifer e outro ser que não é para que chamado ainda. Uhum. Deram a instrução àquele espírito. Uhum. Mas ele tinha que entrar no karma ainda. Oh. Porque Lúcifer já tinha construído tinha implantado as três leis na forma planetária. Causa e efeito. Ação e reação, livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ação e reação, é uma lei que faz com que os espíritos, desde o tempo de Jesus, não ingressem no karma criador, mas ingressem dentro da segunda lei de ação e reação. Assim dás, assim terás. Assim te é oferecido, assim te terás que oferecer. Ou seja, um plano de educação. De educação, bem, bem grande. É. E os espíritos deixaram de ingressar dentro da linha do karma e começaram a entrar, olha o que eu vou dizer, a entrar dentro da causa, da ação e reação. Entendeu? E assim muito espírito se libertou dos infernos. Há um povo que é tão adorado, tão adorado, tão adorado, que são aqueles que praticam mais magia negra, que é o budismo tibetano. Nossa, entregou. O budismo tibetano é as coisas mais trevosas que existem na Terra. Que existe na Terra. Eu vou falar, nunca teria sido invadido o Tibete se não tivesse corrido os rios de sangue lá. Nunca. Porque eles se matavam uns contra os outros. Depois invocavam os reis da Mongólia para vir se parar. E um país que escraviza a sua população, que até sem atraso, o que acaba por acontecer? Olha a África. Olha aí. Fica invadida. Então a China invade. Porque a China se acha no direito disso. Não vou fazer melhor do que eles estavam lá já fazendo. Não é? Mas pelo menos vão dar evolução àquele país que você tem um comboio que vai de Pequim até Lhasa. Um trem? Um trem, isso aí. Mas praticam necromância, rituais com sangue. Explica para quem está vendo. Necromância? É. Necromância é aquilo que aproveita os ossos. É o defunto, não é o cadáver. Isso daí. Aproveitam. Eles... Da magia negra. Magia negra. Que eu preferia dizer... É meio que um voodoo ali. Né? Isso daí. Que era uma feitiçaria com magia. Ah, é. Por quê? Porque muitos dos grandes magos negros são tibetanos e indianos. Os tibetanos são aqueles que praticam tudo que está ligado ao Tantra. E os indianos são os agori. Isso aqui é um conjunto de consciências que comem até carne humana. Estou fora. E os tibetanos fizeram aquele livro Tibetano dos Mortos. Dos Mortos. Para ajudar a passar, olha, a barreira que eles mesmos criaram com essa... Mas não é necessariamente, porque os egípcios também tinham. Meu querido, veja uma coisa. O povo egípcio tem uma coisa diferente. Livro Egípcio dos Mortos. O povo egípcio falava dos deuses. O tibetano não fala dos deuses. Tanto que o tibetano, nas suas evoluções, como os agora, eles despertam daquines. Depois eu é que sou de mão. Calma que eu ainda vou ler o que tem de referência aqui sobre a senhora. Que coisa. Depois eu é que sou de mão. Sim. Os agora é a mesma coisa. Come carne humana. Olha, que vão puxar seu pé. Olha. A senhora está falando deles? Ah, não me importa. Não. Me puxa um pé bonito. Quem pode mais chora menos, né? Eu, se não aguentasse, não falaríamos. Isso. Não falaria. Claro. Porque protejo muito meu cavalo. Mas a senhora está falando porque é preciso saber o que a respeito disso e deles. Eu estou falando uma coisa que passa na televisão e que ninguém quer saber. Não traduz assim. Todo mundo fechou os olhos e diz, ah, ainda é coisa gostosa. É iluminada. É coberta e é coisa gostosa, é tudo iluminado. Fazer um retiro lá. Vou lá fazer um retiro na Índia. No Tibete, na Índia. Retiro espiritual. É. Coisa começar bem. Mas depois, quando entra por mais profundo das coisas, a coisa já dá pra torto. Kundalini. A Kundalini é uma energia que não devia ser desperta. Não devia. Meu cavalo tem um curso que ele tirou, que se chama Kundalini Reiki. Não é despertar o poder da serpente. É despertar o poder do Reiki. Fazer com que o Reiki suba a Kundalini e não seja a própria energia da Kundalini. O João ensinou que é negativo despertar o Kundalini. Kundalini é negativo. E a senhora ensina do mesmo jeito? Ensino. Que é verdade. Mas antes de continuar na ideia do Kundalini, vamos finalizar. O que a senhora queria dizer do Tibete e da Índia em termos da concentração de mago negro? Você não esquece, não. Não. Depois que ela vai pra lá, das coisas. Então... Ah, que coisa. É pra não deixar o povo reticente. Posso dar uma licença aqui, beba outra? Por favor. Tem, por favor. A senhora é minha convidada. Ah, obrigado. Graças a Deus. Eu não bebo muito, não. Não bebo muito. É trabalho. Quando é festa, eu gosto de me servir. É trabalho. Mas como estamos trabalhando, isso. Há que saber subir as coisas. E esse encontro, de certa forma, uma festa, né? Porque quando a gente está na festa, está feliz celebrando o quê? É verdade, sim. Esse momento de conhecimento. Sabe que os tibetanos fizeram o Bardotu, mas foi para o povo. É. Porque eles ficam numa. Eles quando desencarnam, eles ficam num lugar que eles próprios fizeram, criações da mente, num lugar em que eles voltam sempre ao mesmo país. Eles voltam sempre a ser os como se chama? Os Buda. Não tem nada a ver. O povo de luz tibetano já não está mais lá, tudo reencarnou no ocidente. Não. Para criar o peso do equilíbrio. Olha, do planeta, né? Até o Dalai Lama se viu obrigado a sair de lá. Ah. Ele não é um ser iluminado. Porque ele foi o primeiro a renegar a iluminação. Em prol do povo. Hoje, se ele lá tivesse no Tibete, ele teria sido morto. Morto. Porque o clero budista não queria muita coisa do ocidente em atividade lá. Quanto mais ignorante o povo é, melhor. Tibetano, né? Entende? Ainda em relação aos agora é a mesma coisa. O budismo ortodoxo tibetano. O budismo ortodoxo. Claro. Eles não são ortodoxos. Não, são. Ortodoxo é o budismo mais puro. Que está na Tailândia. Sim, não, mas quis me referir ao que eles acham certo. Ah, sim. Isso, sim. De não ser flexível. É. Então, talvez esses camaradas são nojentos. Esses camaradas são nojentos. Porque eles aproveitam as minhas mais bonitas para praticar o Tantra. E depois dizem que não é só imaginar. Eu imagino quantas não foram fisicamente, numa imaginação que não foi só imaginação. Então, onde o Criador está melado nisso tudo. Não Javé necessariamente, mas outro. Ele criou tudo, criatura. Ele Sim. criou as religiões. Isso. Mas milagre que isso não pode estar. Então o que está acontecendo ali é reminiscência do que foi ao longo do tempo crescendo ali. Crescendo. Você vai ver que o Dalai Lama vai morrer e o Tibete ainda continua a sua prisão. Ai. E ele disse que voltaria ao Tibete e o Tibete já seria livre. Passa o cinema. Não vai. Não vai. Pois uma coisa, aquilo que a gente vê revoltado muito por aí, não é tanto o povo tibetano, é mais os lamas tibetanos. Porque o povo tibetano teve acesso a coisa que não tinha, TVs, aquecimento, claro. Escola. Não vai aprender tibetano, vai aprender chinês. Mas já vai aprender alguma coisa. Aprende chinês, aprende inglês e aprende o tibetano para não dizer que querem apagar a língua mãe. Ter a facilidade de transporte e acesso a... Ter acesso a tal coisa. É, isso. Ninguém passa mais frio. Isso. A menos que seja por prática do... Da... Mas daí. Porque quando... Algo é evadido por outro país, a gente tem que saber primeiro a história do país que é invadido. Para não ter tanta pena. Que já se dividia entre si. Olha lá. Claro. E a escravidão e os negros, né? Também. Olha aí. Claro, na África. O que sucedeu com a Índia? Uhum. O homem que reencarnou, que era a encarnação, perdão, de Buda, que era Gandhi, do Buda Shakyamuni, primeiro Buda. Sim. Veio cumprir a sua promessa, que vinha a libertar a Índia mais tarde. Libertou. Mas como era um povo de guerra muçulmano, o ser humano com o Sikh, mas o hindu agora, e toda essa mistura que, meu Deus me livre, que toma tudo banho no mesmo rio, come tudo no mesmo prato, o outro está mijando debaixo d'água, aquele está bebendo água lá, e saudando o grande. Graças a Deus. Graças a Deus que não estamos lá. Mas aquelas energias todas, que era, meu Deus. Mas, vai perder um pouco. Da magia negra na Índia. Magia negra. Não, estava falando da divisão. É, claro. Lembra? Então, a divisão ainda se deu porque tinha que se dar. Aquele povo se estava matando uns aos outros. Ah, claro. Então, o Paquistão levou todo mundo muçulmano com alguns. Hindus lá, que não quiseram vir para a parte. E ainda hoje combatem por uma cidade chamada Caxemira. Sim. Entende? Ainda hoje eles combatem, que tem o direito sobre aquela cidade. Ninguém tem direito sobre ela. Pois ela é, tem achei... o direito por ela própria. Eu achei estranho você vai dizer. Entendi. Eles combatem porque acham isso, né? Que acham isso. Mas aqueles que lá estão querem ser livres, livres para que eles combatem. Vão para lá, fiquem com os vossos territórios, deixem essa cidadezinha para cá, tá fazendo. Claro. É bem assim. Isso tudo para dizer e tudo para ilustrar. Falarmos de onde há uma invasão no país, há motivo que nasceu para isso. Eles deram motivo de guerras passadas para ver essa invasão. Vocês não sei se lembram de tsunami que houve ali junto da Indonésia, da Índia, que matou muita gente. Muita gente. Lembrai-vos vós de onde é que mais foi morto pessoas. Em Timor, pela invasão da Indonésia. Em Timor-Leste. Portugal estava deixando, os outros estavam entrando. E Portugal fugiu mesmo. Fugiu mesmo. Como ultimamente foge de todas as coisas. Foge da sua própria verdade. Claro. Olha aí. Eita. Foge da sua própria verdade espiritual. Fugia, né? Fugia. Agora acabou o tempo. É. Escolhe ou conta o que você quer. Você vai ver que Portugal ainda terá um papel importante no mundo. Vai. Graças a Deus. Pode dizer que é graças a Deus. Vai ter um papel muito importante a nível espiritual de ajudar a mudança planetária. E eu achei que fosse maior e, no entanto, do sul até o norte não é tão grande assim. Dá para correr tudo. O estado de São Paulo cabe lá, Portugal cabe 4 vezes. É? Tá aí. Só a cidade de São Paulo, meu Deus, é enorme. Então, dona Lilith, finalizando, o que a senhora queria dizer, afinal das contas, tinha mais alguma coisa que a senhora queria acrescentar na Índia e no Tibete? Porque eu ainda quero finalizar nesse bloco, falar um pouquinho do Kundalini, que eu interrompi também, que eu quero falar com a senhora. A evolução pela cultura. Eu estava falando da magia. Isso. Em relação à magia. Isso. A prática da magia, do despertar dos magos negros, se faz pela Kundalini. Isso. Não tem outro jeito. Inventam técnicas de que é assim, que é assim, com aquele que é negativo, que acontece assim, com aquele que é positivo, que ilumina, se auto-ilumina. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum desses mestres de agora, eles despertaram a sua Kundalini. Mestres ascensionados? Ascensionados de agora. De agora, ou seja, que estão encarnados no planeta. Estão encarnados. Mas Francisco de Assis, sim. Ou foi meio que um acidente? Ele caiu do cavalo. Ah, então. Literalmente. Literalmente, caiu do cavalo. Nos dois dias. Subiu e... vai com Deus. Então. Mas se você veja uma coisa, as coisas que acontecem podem ter a sua parte de piada. Então. Não é? Mas que... essa é uma parte que é mais objetiva, que já tem um propósito para vir esse ser. É. A parte mais pura desse ser é ele ter a consciência de que despertou pelo lado negro e se prostrou junto do lado luz. Oh, e nunca aconteceu isso? Oh, nunca aconteceu. Ele se põe aos pés do Papa e o Papa levanta ele e se prostra aos pés dele. Oh, meu Pai. E de novo, ele como um mestre ascensionado, que já era, né? Ele retornou, sim. Mas quando ele era Francisco de Assis, já era um mestre ascensionado. Já era. Mestre ascensionado, sim. Mestre ascensionado, camarada. Ele é mestre ascensionado muito antes do princípio da Terra. Nossa. Então ninguém vem aqui e fala assim, eu quero virar um mestre ascensionado. Pode ter a certeza que não. Então como é que o ser humano se liberta? Não precisa de ser ascensionado já. Ah. Quando aquele sai daqui, for para outro mundo, eles serão os instrutores do outro mundo. Ah, lá eles vão ser ascensionados. Lá eles vão ser ascensionados. Se libertarem do mundo material. Isso daí. Mas libertar do mundo material é neutralizar o apego e a identificação com os 5 agregados do Buda. Tem que fazer esse trabalho, se não fizer. Mas aí é morrer uma vez e duas. Mas uma coisa, Buda que não cai não é Buda. Claro, claro. Porque ele tem que ser um exemplo de tanto cair para se deitar, não se levantar. E abandono, né? Entendo. Até na identidade final. Claro, claro. Ele abandonou a riqueza e a pobreza. E começou a viver no meio das duas. Mas a senhora está falando do Francisco. Caiu e foi por acaso? Foi por acaso. Então, caiu o cavalo. É. Então ele começou ficando numa criancinha, brincando com as borboletas, correndo atrás dela. Todo mundo vira Assis correndo. O pai, que era um vendedor de roupas e de pano bom, pano caríssimo, finíssimo para a época, vê seu filho mandando aquilo tudo para a janela. E ele ali, o que tu tá fazendo? Tá desgraçando a tua família. O pai tem que acabar por expulsar ele de casa. Mas qual a associação que tem com a subida da energia Kundalini com esse tipo de atitude? Ele era que nem uma criança. Ele estava se comportando como uma criança. Uma criança pura que não tem maldade. Claro. Que não tem maldade nenhuma. Mas a senhora está dando a entender, ou pelo menos a gente consegue interpretar com essa afirmação, que aqueles da Índia, os iogues que praticavam isso conscientemente para chegar ao ápice pelo Kundalini, teriam o mesmo tipo de reação. E não é isso. Não. Uma coisa, quando você tem um azar ou a sorte de cair, é muito... É assim. É engraçado. Se você cai, é porque tem alguma coisa com missão. Porque não vai ninguém vai cair só por cair. Bater de bunda no chão, caramba. Sabe? Veja, existe um... Que até essa época, acho que até já faleceu. Já faleceu. Que se chamava Gopi Krishna. Que deu uma queda também. E esse senhor não sabe. Agora, todo aquele que trabalha e que força uma coisa que não é para ser forçada... Ah, entendi. Meu amigo, ou dá em doido, ou dá em maluco. Entendeu? Sim. Dá em doido, entoidece ele e entoidece os outros. Dá em maluco, põe maluco ele e põe maluco os outros todos. Que são a mesma coisa. Mas... A elevação da Kundalini, quando forçada, ela não sobe, ela desce. Entende? E você saiba que os rabos que alguns seres trevosos têm, é a Kundalini. Que é o quê? Que desceu. Não, fala essa frase de novo, por gentileza. Os... Aquele rabo que os dragões têm é a descida da Kundalini, que eles falam que é a subida. Tipo um rabo, tipo uma cauda, né? Isso daí. É rapa, lá no Brasil é outra coisa, mãe. É. Que coisa. É a bomba. Sobretudo no carnaval. É, tá aí. Graças a Deus. Que coisa. Ô, dona Lilith. Fale. A expressão energética viciosa, fazendo aquela corrente no corpo, nos corpos de um ser humano que despertou com Kundalini, cria essa expansão até no físico, que vira esse rabo, essa cauda. Vira assim. É assim. É assim. Porque a pessoa pode não ter ela no físico, mas ela, quando chegou a astral, ela tem lá, se materializou. Veja uma coisa, criança, meu querido caboclo, que até quando a Kundalini sobe, ela pode causar duas coisas. Ou você começa a perder o cabelo, Agora é tudo muito de perder o cabelo que tem subido com dali. Vamos agora para ele. A coisa é natural. Mas Assis, ele teve necessidade de rapar. Porque ele sentia aqui uma energia presa. E ele rapou. Para libertar aquela energia. Ah, tá falando do Francisco. Do Francisco. De Assis. Você tem um ser que tem chifre, que existe, que se chama Satanás. Tem um rabo e tem uns cornos. E o que é isso? Uma descida e uma subida de Kundalini. Mas só que tem um chifre e virou dois. Era para ser um só. Que não, criatura é serpente. Ah, é a serpente. A manifestação da subida com o Dalí. Matou. Vai. Porque a subida, ou seja, a emancipação da alma, ela se dá por três leis. Causa e efeito. A sua reação livre-arbítrio. A boa utilização dessas três leis desperta as capacidades psíquicas do ser. Ou se chama psíquicas ou mediúnicas, como o mundo quiser tratar. A boa utilização. A boa utilização, ou seja, das leis. Isso, você tornasse um canal delas. Isso aí. Gera iluminação. Entendi, claro. Não se tornar... Alguém nadando contra a correnteza. Contra a correnteza. Claro, tá. Porque destrói tudo, você não aguenta muito. Exato. E logo, logo vai junto. Exato. Veja o que acontece na Índia. Eles mostram os siddhis, os braços, assim, como se Deus se preocupasse. Explica de novo o que são os siddhis. Porque aquela vez eu pedi para o meu avô explicar. Isso. Os dons da Kundalini. Isso. E aí, alguns que têm assim os braços, estão anos assim, solidifica esse daqui, calcifica aqui, e as unhas entram pela carne. E eles despertam essas coisas no povo, como se isso significasse sabedoria, realização. É. Você entende o que ele está dizendo? Autorealização. Autorealização. Os iluminados, na atualidade, os mestres vêm ter com eles e lhe dizem assim, aqui está a sua luz, tome ela, fique com ela. E começa fazendo seu trabalho. Mas na atualidade não precisa despertar com Kundalini nenhuma. E quem vem dizer isso à Índia? A mediunidade que desperta em grande alvoroço no Brasil. Brasil. Olha aí. Claro. Grande alvoroço. Quer dizer, vocês são isso ou aquilo, mas nós aqui também somos. Vocês têm sabato, a gente tem Chico Xavier. Não. É assim. Tanto que os iluminados da nova era já estão preocupados com a Índia e estão levando nova reestruturação da Índia. Nova a Índia ou da Índia? Da Índia. Entendi. Como uma planta sobre a qual agir. Eles vão levar nova informação. Um projeto em andamento. Entende? Para que essas leis antigas possam ser superadas. Tá certo. Tem. Veja, Krishna vem trazer Bhakti. Vem trazer Bhakti Yoga. Sim. Que é amor devocional a Deus. O amor devocional a Deus desperta chakras. E Prakti Yoga é o contrário disso. A qual? Prakti. Prakti Yoga. Olá, Yoga é o contrário. Contrário disso. Ó. Contrário disso. Lá yoga é yoga da Kundalini. Mas termina o que você vai acontecer. Já nasceu daqui. Da outra yoga. As coisas foram tão maravilhosas que a gente espera. A primeira yoga que a senhora citou. A Bhakti Yoga. Isso. Estava falando dela. Multifuncional, a multifuncional é Krishna. Isso. E tem um pouco a ver com aquela mantração do Hare. Ah, aquele mantra, que chama Mahamantra. Fala. Que ativa o chakra cardíaco, e ativa a terceira visão, e ativa o chakra da coroa. Para baixo não é preciso. E pelo que eu entendi, que o Prabhu Harakanta das Brahmachari, lá em Curitiba, passou do Hare Krishna, um pouco, é que também ao imantrar tudo isso, a pessoa consegue se subtrair das influências, ele não falou com essas palavras, do Deus Criador. É por aí, por causa do som também. Porque ele veja uma coisa, eles não falam de Javé, mas falam de Brahma. Fala. Respeitam Brahma, mas não cultuam ele há milhares, milhares de anos. Sim, sim. E eles falam que é o trabalho do serviço do amor devocional. Devocional a Krishna. Isso. Em atividade que é a salvação. É a atividade permanente. Isso. Que dá a salvação. Mas é real, sim senhor. É. Aqui nós juramos cântico, mestre. Claro, claro. Que dá a salvação, sim. Tá certo. Dona Lilith, eu quero, no próximo encontro, a gente falar sobre as coisas que estão escritas aqui na Terra sobre a vossa pessoa. Espero não criar, mas sei que vai criar um pouco de revolta aí no teu coração. Ah, eu posso debochar um pouco, mas depois esqueço. É. E aí a senhora já vai colocar os pingos nos is, dizendo assim, lembra que eu falei dos três anjos, e aí vou ler um pouco dessas coisas, e a senhora vai contextualizar, isso. E quem sabe a gente não já dá um finalmente para esse nosso encontro. Vamos fazer isso. Tá bom? Tá bom. Então, por agora, não vou perguntar de novo por que, que o pessoal precisa ouvir isso, mas pedir uma mensagem final à senhora, para todos que estão acompanhando o fim desse encontro, para a gente poder começar outro. Olha, eu não vou ser falsa. Não vou ser falsa. Maior que Cristo, que a mensagem que Cristo deu, não há. Não há. Aquilo que eu posso dizer às pessoas assim, ó, não tem dinheiro para livros, não conseguem ler, vão ouvir o diálogo de luz. Sim, diálogo com luz. O diálogo dos espíritos, que é um diálogo de luz. Isso, isso, tá certo. Ah, sim, que é um diálogo de luz. Pode chamar. Entendi, claro. Tá disponível, tá ao alcance. Pode ouvir quantas vezes, como é que a senhora falou? Ouve 5 minutos, dorme 1 hora. Ora, e depois se mais 5 minutos. Porque às vezes o assunto é realmente um pouco além do natural, né? Do fácil. Ele está além da religião. Como que é? Além da religião. O assunto, né? Porque aquilo que veda o homem entender as coisas é que o homem é muito religioso. Está bem. Esses encontros, tanto com o João, tanto quanto a senhora, está bem universalista, ecumênico. Ah, meu querido. Eu quero bem que o Papa se junte a gente se junta ao Papa, todo mundo se junta, sem ninguém se encontrar. A união sem fusão. É. Claro. Diz que o homem se doe ao Espírito de Deus. Ou os espíritos que falam de Deus, é a melhor coisa que já estão fazendo. Se doem em termos de ser tudo que pode ser, né? De ser tudo que pode ser. Abandonar esse vício de querer que alguém decida por você, que mostre o caminho, que evolua por você, que te mostre o caminho. Ah, tá disso. Você nascer, pode seguir os conselhos meus. Isso. Não siga o meu caminho. Eu não espero que a senhora faça por ele, né? Isso. Não faz pro cavalo. Fazer por quê? Não, mas digo, não se deve esperar que a religião faça pela gente. Né? Porque a religião ela pode ser aperfeiçoada aqui, irmãos. Dos pode integrantes. Pode ser aperfeiçoada aqui pelo próprio homem. Isso. Se o homem criar uma fraternidade, Olha. Haverá espaço para todas as religiões sem ninguém passar por cima de ninguém. Nossa. coisa que pode ser passada para o homem. Tudo está nas tuas mãos. Nunca teve nas mãos dos outros. Pois é. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Lilith. Obrigado. Para você também. Graças a Deus. Os deuses impõem a fome para que os homens se percam. Com o externo. Com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do criador. Não. O caminho do criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Interno. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Um sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados para os planetas. Então, o universo co-criador, através do som, influencia o universo material. Isso. E tem pessoas no mundo que conseguem antenar esses sons que aqui chegam. Isso aí. E aí a senhora disse, eles passam 10, 20 anos repetindo o mantra. Repetindo o mantra. Para? Para o desenvolvimento planetário ser mais rápido. Isso. Transformar os códigos da matéria. É isso daí. E libertar. E libertar. Isso ativa o DNA humano. O DNA humano ele ativa quantas coisas, moço? É. Técnica. Não, isso é técnica. Amar os uns aos outros como eu os amei. Daí, isso. Daí acende o duplo eterno. Olha, precisa demais. E aí quando essas coisas se dão, as coisas se fodem. Se fodem. O lado mais fraco parte sempre. E o lado mais fraco é sempre o masculino. É, que é isso. Verdade, querido. Tá certo. Lilith foi por isso a primeira bruxa na história da humanidade. Foi sim. E aí? E aí foi maravilhoso. Muitos humanos me adoraram. Eu adorei muito os humanos. Claro. Ajudei muito o povo. É, realmente. Porque a bruxaria, meu caralho, sabe o que, é que ela se chama hoje? Alquimia. Porque as pessoas vão ver isso, tudo que foi dito, e vão pensar. Se será verdade, se não será. Mas todos vão querer ser de algo de luz, ou de algo coisa de espírito, entende? Porque ninguém gosta, mas todo mundo vai lá passar os olhos. Todo mundo. Ninguém admite. Olha, todo mundo. Desde o maior ao mais pequeno. Claro. Um dia... Quando você voltar cá, não é um dia para o ano quando você voltar cá. Eu vou falar. Come. Olha o que eu vou dizer. Como a CIA e o FBI trabalham para desvirtualizar a espiritualidade. Doido é, por que eu vou ter medo? Deixa eu ver se entendi. Senhora, primeiro a gente está prevendo que daqui a um ano vamos nos encontrar novamente em Portugal. É, sim. Segundo, a senhora está dizendo que a gente pode tratar sobre o assunto de como o FBI e a CIA influenciam a espiritualidade. Para negativar, desacelerar o ser humano. Deixar ele desconectado. Manter-o assim. Assim.